Yeah. Yeah. Fala, meus amigos passarinheiros do canal Trinca Ferro e Coleiro. É mais um vídeo aí do Trinca Ferro Baruque. Espero que vocês tenham gostado aí. Esse vídeo aí vai ajudar a estimular bastante o seu Trinca Ferro a cantar, principalmente o Trinca Ferro que tá saindo após muda aí, que tá frio. Espero que tenha ajudado vocês. Quem gostou, não esquece de deixar joinha. E quem não for inscrito, não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Um forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Ó, o barulho que tá cantando ali, tá escutando o barulho aqui, já tá cantando ali. Valeu, galera. Um forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo.